sangue dos mártires é semente de novos cristãos, diz um antigo provérbio cristão. De fato, quanto mais eram perseguidos, presos, torturados e mortos, mais os cristãos se uniam e se fortaleciam. O bispo Brás é mais um discípulo de Jesus que teve o sangue derramado por causa do Evangelho. Seu testemunho de fé a muitos encantou e ainda hoje continua a despertar grande devoção. Brás viveu na época da mais sangrenta perseguição aos cristãos perpetrada pelo imperador romano Diocleciano e pelo seu sucessor Licínio. De acordo com a tradição, ele era médico e, por sua especial atenção aos pobres e às vítimas da perseguição, foi escolhido para ser o bispo de Sebaste, na atual Turquia. Quando a perseguição ficou mais violenta, Brás refugiou-se numa caverna onde ficou escondido por alguns anos. Mas acabou sendo descoberto e ele foi capturado e entregue ao governador Agricolaus. Este o jogou na masmorra, onde foi torturado com ferros em brasa e abandonado para morrer de fome. Mas a gratidão, a solidariedade e a coragem de duas mulheres levaram conforto ao seu amável pastor nos sombrios dias da prisão. Segundo conta a tradição, uma delas era a mãe de um garoto que, certa vez, estava se sufocando, engasgado com uma espinha de peixe. Aflita, ela o levara até o bispo para que ele orasse pelo filho. Ele orou e a espinha saiu para alívio da mãe. Esse é o mais famoso milagre atribuído a São Brás. A outra mulher teria sido também agraciada por um milagre. Ele livrou da boca de um lobo o porco que a mulher criava. O bispo teria ordenado ao lobo que soltasse o porco e aquele obedeceu. Enquanto esteve preso, essas duas mulheres conseguiam despistar os guardas e levavam velas e comida para ele. Vendo que não morria pela fome, como esperava, o governador mandou decapitá-lo na prisão no dia 3 de fevereiro de 316. Tais relatos confirmam o carinho e a confiança com que os devotos e devotas consideram e veneram seus santos, guardando sua memória, aprendendo com os seus exemplos, contando com sua ajuda e proteção para superar suas próprias dificuldades e problemas. Ensinam o valor da solidariedade, da compaixão com quem sofre, da partilha com quem necessita. Proclamam que a força da fé e do amor vence toda a maldade humana. Ouvindo esta e tantas outras histórias dos mártires, ficamos nos perguntando: por que tanta crueldade contra pessoas tão boas, tão servidoras, tão iluminadas? Estevão, Tiago, Pedro, Paulo, Inês, Sebastião, Águeda, Perpétua, Felicidade, Brás, homens e mulheres de uma lista que parece não ter fim. Por que tanto ódio contra vocês? O que há na proposta do Evangelho vivido por vocês que incomoda tanto os poderosos deste mundo? O sangue de vocês, derramado por causa de Cristo, permanece como um testemunho escrito nas pedras de nosso caminhar, teimosamente nos lembrando que não podemos nos acomodar num cristianismo de fachada, descompromissado, que não desinstala e não converte ninguém. Grita aos nossos ouvidos que o Evangelho incomoda, sim, que anda na contramão quem anuncia um reino que dá o primeiro lugar aos excluídos da sociedade. Lembra-nos as palavras de Jesus: vocês serão presos e perseguidos, entregues às sinagogas e jogados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Será uma ocasião para vocês darem testemunho de mim. Além de protetor da garganta, São Brás é invocado também como padroeiro dos animais, dos pedreiros e operários da construção, dos veterinários, dos garotos, dos escultores e dos tosquiadores. Sua memória é celebrada no dia de seu martírio, 3 de fevereiro. Nessa celebração, é dada a bênção de São Brás, invocando sua intercessão para a cura dos males da garganta e de todas as doenças, quando o pescoço dos devotos e devotas é tocado com duas velas cruzadas. Ó benevolente santo servo de Deus, que com valentia e fé suportaste as terríveis torturas, intercede por nós junto a Cristo, pastor de nossas vidas, para que o sigamos e sirvamos com a mesma fidelidade que demonstraste ao derramar teu próprio sangue em defesa do Evangelho. São Brás, médico cuidador dos pobres e das vítimas nas perseguições, livra-nos dos males da garganta e de todas as doenças. Cuida de nossas feridas, tanto do corpo quanto do espírito, e ensina-nos a viver os valores da solidariedade, do amor e do cuidado para com todas as criaturas. Assim seja.